transforma minhas lágrimas em mananciais. Faz o meu deserto florescer. A vida no planeta está morrendo. Sara minha terra, derrama o seu amor. Estou aqui pra te adorar, Senhor. Eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Te adorar. Eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Não há doença na terra que o céu não possa curar. Transforma minhas lágrimas em mananciais. Faz o meu deserto florescer. A vida no planeta está morrendo. Sara minha terra, derrama o seu amor. Estou aqui pra te adorar, Senhor. Eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Até o milagre chegar.